O Águia de Fogo voltou. Agora todos sabem porque ele é o maior sucesso de todos os tempos. Super Pop! Que os irmãos Alice e Juninho estão prontinhos. Valeu, Breno Tilma. Bora, Gudimã. Pra cima, meu live. Vai pra cima, meu águia. Vai pra cima, meu águia. Vai pra cima e dá-lhe mais uma bicada. Sem muita história e muito a fim de fazer a alegria da família Pop. Hoje aqui no Gurgimar. Quem é que tá preparado aí pra curtir até 6 da manhã? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora, bora, bora. Bora sacudindo! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chega chegando! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia. Prepara, neguinho! Prepara, neguinho! Quem é do Paysandu, dá um grito! Calma que não tem nada perdido ainda! Quem é do Clube do Remo, dá um grito! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. E o que que é bom? E joga essa mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Galera do fundão, galera dos camarotes, quem tá de aniversário. Mais forte, eu quero ouvir bem mais forte agora, com toda a força. Deixa ela vir. Yeah. baixinho, baixinho. Eu quero só a torcida do Paysandu batendo na palma da mão aí. Quem é do Bicola? Quem é do Paysandu e acredita no papão da Curuzu ainda? O Paysandu não jogou mal, meu irmão. O Paysandu fez bonito sim lá em Porto Alegre. Quem é do Paysandu bate na palminha da mão. Vai, na palma da mão, na palma da mão, na palma. Eu quero a galera do Leão agora botando mãozinha pra cima. Só quem acredita que o Remo vai subir esse ano pra segunda. Quem é do Remo? Quem é do Leão? Bate na palminha. E quem bota fé que o Remo vai ganhar lá fora hoje, sábado. Um, dois, três, vai! Quero ouvir vocês pra cantar Gudimar. Eu vou deixar você. Me ver. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Pra cima! O que me fez chorar. E essa música vai pro nosso grande amigo Mateuzinho. Viviane, tá de aniversário, Mateuzinho. Betinho e Isabelém. Não sei qual o camarote dele, mas ele tá comigo. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Eu vou deixar você partir. E os meus polêmicos também estão de aniversário hoje. Na lua aí, a matriarca das panelinhas, a nossa equipe panelinha, tarde de aniversário hoje, Motora Dentinho, o Matheus, os polêmicos, uma década aqui no Pop, meu irmão! Relacionamento não dá 100%. O cara chega junto e diz assim: amor, tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Ele diz: tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Mas eu tenho a resposta aqui pra elas, ó. Já é a mulher cantando pro homem. Oh! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E se não colou também elas cantam. Oh! Sou melhor que você. Aí, DJ! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Peraí, que eles vão chegando de pouquinho em pouquinho. Olha aí, jamaicano! 12, bota no 12, bota no 12, bota.

Maria France também tá no circuito. E mais um Manga Larga também. Alô, madrinha. Pra cima! Alô, piloto. Alô, Adrianinha. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bora pura, dá baladinha pro Jururas, tamo junto. Ele, o comandante, cara de balsa. Bagulho doido, bagulho doido. Olha o Hedley, malucão, aos 45, meu irmão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Esse é o Pezão, moleque, é bagulho doido com ele. Alô, Pezão, alô. E a família boa. Ellison, comandando sons mais tocados do planeta. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi, e o Leozinho? Acima do... Alô, bem impregnado, Leozinho! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Júnior Castro, David Absoluto, ousadia e sempre pop! Live! Show aí! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi, e aí, Elton? Bora pra cima, Molinho! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal. Bora, Gê Lopes! Tô passando, tô passando mal. Quando eu vi, o tamanho acima do normal. Família Eco também! Bora, Ninho Super VIP! Cadê o Maidan? Cadê o Thiaguinho? Chana também dando show! Alô, Rodrigo e Roberta! O Fabrício Pinheiro! E aí, Oliveira! Pra cima, maninho, maninho! Parabéns, o Motora Dentinho! Bruno, Macapá, da GDP! Dia 14 de outubro, Pop Macapá, maninho! Na manha do Arana, embora pra cima. Vai, vai, vai, vai. E a Bruninha do Eletro aí, ó? É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Mexe o bumbum. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Chega junto! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se Brasil pra cima! Ela pode vai, falar vai. Que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando. Chama no camarote, é a galera dos 70 baldes do pop. Vai sair de casa pra casa. 1, 2, 3. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane. Equipe Bandasminha ali também do ladinho. Porque ninguém vai. Meu Deus do céu, a galera tá completa hoje. Não pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Meu brother Ralph! Esse som aqui, ó. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Pra quê? Que beijo não resume em transa. Vem, vem. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuada. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Não para. Já pode ficar pelada. Não, não, não, não. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta. Vai embrasando! Vai embrasando. Vai embrasando. DJ Ellison. Vai embrasando. Embrasa tudo! Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre. O Bola GDK, teu bimanino tá na parada. Cecílio, explosão, o Elton. Alô, Jabuji. Já não esquenta do seu aniversário também. Fala, Duduzinho. Você mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Marcelinho, ele é Robertinha. Obrigado pelo carinho. Valeu, Marcelinho. Valeu, Robertinha. Alô, chega! Batalha, camelinha da Gol. Cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um família. E aí, Maninho? Tudo bacana, Leves? Lotado, Gus de imagem, ponta a ponta, em plena sexta-feira. Esse é, mais uma vez, a comprovação do sucesso da família Pop. Primeiro, obrigado, meu Deus, e obrigado a esse público que a cada semana nos honra com a presença, com a alegria, com o alto astral nos nossos shows, viu, Maninho? Mais uma vez, sucesso em público, sucesso de alto astral e energia da família Pop. Parabéns hoje ao nosso brother Mateuzinho, tá de aniversário, Mateus. Parabéns a você, tudo de bom. Vou falar em aniversário também, logo mais é aniversário do Alaô Acontece no Jurunas. Ele ao lado da equipe Fantasminha, aqui do lado, meu parceiro Bial também, tá junto com ele. Ele abraça também o Alex do celular. Ele tá em clima de lua de mel no Gol de Mar, meu irmão. Marcelo Bombom, junto com a Silvejana, meu parceiro, meu irmãozinho Rodrigo e Roberta. O Pezão aqui do lado, o Ellison também, bem na tua esquerda. Alô, Pezão! Também, meu parceiro Luciano Flores. Rapaz, o camarote tá cheio de flores, amores, rosinhas também. E a minha amiga Juliana Beckman também por aqui. Coisa boa demais. Rafael do Grilo também por aqui. Aldri Gonçalves. Bota a voz do Aldri, Edson. Aquela que rasga tudo, Edson. Aquela que bota pra sacudir. Alô, Aldri! Pode liberar o Gimão pra ele gritar ao vivo, rapidola, pra agradecer que ele já tá indo pra 99, Maninho! Valeu, galera, olha, do caralho, muito doido. Juninho aqui em cima, no palco, no camarote. A gente tá fazendo a onda. Ellison, tão pegando na minha bunda aqui, mas tudo bem. E aí, fala assim, Aldri, aquela ao vivo que o Ellison soltou agora aí. Ellison, na vinheta, Maninho, na vinheta, na vinheta! É o Pop, galera! Juninho Pop! Quem sabe faz ao vivo! Chá! Endoidecica! Dali Alisson! O Neto Celi! O Alanzinho do Passinho também fala a piranha das fronteiras, meu irmão! Pera. Bora fazer assim a parada, ó. Vai. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou e ela vai se vingar. Olha o bola, GDK, Maninho! Então joga o popô na piroca, então joga, vai mozão, joga o popô. DJ Agatha por aqui com a gente, a nossa DJ das marcantes. Ô Agatha, um abraço pra você, vambora! Joga o popô na piroca. Aí vem da Pedrinha! Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Quem quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser assim. Bora, meu maninho top! Dá baladinha! Não. Como é que é, brother? Quiser, ao lado do seu grande amor. Nosso parceiro, Dudu Doidão, ele vai doidar o Gujima hoje, Dudu. Alô, Anderson da Ria Boutique! Mueve el cuerpo suave, familia, yeah, yeah. verte. Hoje é como me vender. Larissa Bachê. Pero voy a disfrutarte. Bailame que quiero verte. Hoje é como me vender. Não sei se volveré a verte. Pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegar. E o nosso maninho, Loro, está aqui com a gente. Alô, Loro, bora pra cima, irmãozinho. O G. Lopes, a Carol. O Cássio de Marituba também, Sagudinho. O Cachorrão de Maria, o Ciro. O Marquinhos, empresário Pablo. Mega Pack tá na parada, Alisson. Mas vou deixar você passando mal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial. E uma vontade fora do normal. Se te dá gana de bailar, pues dale. Parabéns a Isabela Ribeiro Oliveira, né? Isso. Tá de aniversário, parabéns pra você, Isa. Aqui do Pop, obrigado por comemorar aqui com a gente. Louro do Caixa Som, Dona Martinha, também por aí. Fala, Lourinho! Meu parceiro Pura, ele tá soltando o Choque 220 hoje, ele é Monique. Bora por aqui! Dois, três, Daniela Zou! Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, que agora vai sobrar então. O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só o quê? Deixa um pedacinho aqui, bem bonitinho, bem tranquilo, porque tem uma música que a galera tá cantando e a gente tem que tocar aqui no Super Pop, Elis. Tem sim! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui aluna, foi que eu... Aí é fera. Meu parceiro Luiz, uma nova dimensão por aqui. Tá bonito, maninho! Contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor. O Bruno e o Diego e a família Tapanã aqui na frente do Águia e doidando. É o primo Igor, Rodrigo Gomes. Aqui pela retaguarda do Pop, só na mania. O Cachorrão de Maria, o Ciro. Alô Luan, você também. O Marquinhos, empresário Pablo. E a Mega Pack, agora vai. Você bate o meu coração. Mas meu amor não tem pena, não. E agora vai sobrar então. O quê? Um pedacinho pra cá. E se eu não guardo nem dinheiro, que irá guardar amor? Você vacilou primeiro, nosso caso bacana. O pretinho, o Jorginho, o surfista, tá aqui com a gente. O Diogo dos Gêmeos e a baladinha do Juru nas bolas top. Chega no fora, Jorginho, surfista. Bora, Marlon Branco. Tu conhece a galera da 7 aí? Gente boa. Te esquecer não foi problema. O problema é... Alô, Geal de Marituba. Como é que é, Geal? Bora, Pompom. Bora, Rodrigo. Bora, Roberta. A morena tá aqui, tá? A loirinha tá aqui, tá? Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. A morena tá aqui, tá? A loirinha tá aqui, tá? Então ruiva vem pra cá. Swing, só encosta. Encostando, encostando, encostando. Vai, e joga na bunda pro ar. Encostando. E aí, Leonan? Aquele abraço pra você na humildade, né, maninho? É os humildes. Essa morena confessa, bora, me apaixonei. E o meu amigo Bandeira? Essa lourinha confessa, eu me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, que é o vinho, me apaixonei. Pro clima fica... Os humildes, ele, o Leonan. E o fortíssimo Chulho da Pedreira. Ele é os malucos. E joga na bunda pro ar, picando. E sentando, e sarrando. E joga na bunda pro ar. Já te falei que eu não presto. Comigo é sem massagem. O repertório novo do MF, tu já sabe que... E sentando, e o Thiago Sampler, ele no showman, DJ Bruno, e a primeira dama também, doidando no pop, babá. Swing, swing, vai, vai. E quica, senta, sarra, vai. E quica, vai, senta, e sarra. Swing, e quicando, e sentando, e sarrando. E joga da bunda pro ar. Load CD, fogo do paredão. As mãos e faz o S, detona a metralhadora. Bora detonar o nosso batidão, Elisson! Marcante! Está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu. Olha aí, Alisson. Meu amor, tu. O Zita da Pedreira, William Barbosa e a Alta também. Está aqui com a gente no Gol de Mar. Me sinto tão só, falando com a luz. E o coelho doido, mentiroso. Tenho esperado, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só nós dois, falando com a lua. Banda, açaí, pimenta. Oh, oh, oh. Ai, que delícia. Vai sobrar. Elisson. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Três noites de amor. Aí, Boninho, nosso parceiro Anderson da R.A. Boutique. Alô, Manelzinho, coloca no telão aí. Aí, R.A. Boutique aí, junto com ele, o Tingo Autopeças, meu amigo Leno do Ouro também. E o Manissoma! Fala, meu parceiro Manissoma! Jailson também, com isso aí. A equipe tá formada, meu irmão! Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Isso, Rodrigo, dançando, vai, papai. Tem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. E aí, Flores, lembra dessa aqui, ó? DJ Elisson. E a galera do Nova Dimensão também, comigo! Me magoou, não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora tô dizendo que acabou. Meu parceiro Dudu, Caiame também. Levou todo meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei. Dudu, baby, e o André da Genesse, garoto. Se quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome minha decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Aí é o Lúcio, Lúcio Luiz, do Nova Dimensão. Obrigado, viu, maninhos? Sabe quem me Galera que deu um pontapé inicial aí no show. Hoje é aniversário da Sara, esposa do Ramon, dos Cachorrões, a Luciano Moraes e o DJ Fabiano. Luciano, sem estresse hoje, né, mãe? Bom, assim espera. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Minha amiga Lu, de aniversário hoje, camarote dela. Daqui a pouquinho tem... sem brinde pra galera da Dona Lu. Hoje é a boutique Dona Lu. São eles que comandam. Ai! Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari. Aí, Dentinho! Parabéns a você, tudo de bom, hein? Daqui a pouquinho tem bolo, aniversário do Dentinho. Relações públicas, segue na joia, senão indo larga, gente. Nosso amigo Pezão, o Maxi do Pop Brega e a esposa Michele, Dali Seca! Marituba, Elisson, o Leandrino de Marituba, o Nicolas Nogueira, o Oziel, o Vitor de Marituba e aí Eduardo Braga! Não existe barreira que eu não possa atravessar. Bora, William. Não existe nada, somente. E o Marquinhos do Porto Dias? Pra nos separar. Velha guarda. Gente se ama na cama ou na lama. E eu? Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa. Os Pop Redes, Osvaldo da Pedreira e a nossa GDP, o Leandrinho também tá na parada. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. E aí, Merengão Pop! Um amor tão puro vivemos, será que se perder? E agora? Batida, bora, muralha, bora, muralha, bora, muralha, bora, bora, bora, bora. Sabe por que eu voltei? Canta, canta, canta, vai, vai, vai, vai. Viver na solidão sem você, me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Quem sabe solta a voz? Vai ser. E o quê? Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, vem amor. Vem, vem. Vem aqui. Vem, vem, vem. Vem me amar. Quem é, quem é, quem é? Eu sou. Quero ouvir vocês. Mais uma vez. Uma que a galera canta aí, maninho, só no vocal, só no vocal, pra galera cantar no Gojimar. Um, dois, três, bora cantar mais uma assim, ó, vai! Thank you.

águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, bazuca chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o que aconteceu? E o bagulho endoidou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Minha CMSP endoidando no ninho do águia! Deu o águia voou, o águia voou. Deixa voar, deixa voar. Deixa doida, deixa doida. Fala, meu parceiro Ripley, como é que é? Parabéns, feliz aniversário, meu irmão. Essa semana a gente comemora e a nossa vez é aqui. Edson, puxa daí, maninho. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Na hora de fazer amor, você olha pra gata e diz assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com a bazuca. Bom, esse papo é com vocês, é vocês quem mandam aqui no Gojuá, aqui no Pop. É por conta da galera, grita o que tu quiseres, aí manda essa puta, manda esse puto. Quem manda são vocês, vai, Alisson! Uou! E aí todo mundo fica doido! Aí DJ, pode aumentar! Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. E quem é do Paysandu, joga o bracinho. Não, bora começar com a torcida do Clube do Remo hoje, até porque meu parceiro Atila pro mundo e pediu. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Torcida do Leão, bate na palma da mão, quem torce pro Leão. Joga no LED aqui o símbolo do Leão. Quem é do Leão? Quem é do Leão? Quem é do Leão? Quem é do Leão? Uma coisa eu te peço. Honra. Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso. Eu quero ver agora. Peraí, que eu quero aqui só quem é líder do Brasileirão. Cadê a galera do Corinthians aí? Cadê? Joga aqui o símbolo do Corinthians. Quem é do Corinthians? Bota em todos os LEDs aí o símbolo do Corinthians, produção. Quem é do Corinthians? E quem é que tá na final da Copa do Brasil? Cadê a galera do Flamengo? Joga, joga, joga. E cadê a torcida do Papão? Quem é do Papão? Quem é do Papão? Bate na palminha e bate na palminha. Torcida do Papão. Canta, vai! Vamos! Quero! Vamos! Pra cima! Pra cima, Papão! Quero! O quê? Gritar campeão! Vamos lutar porque por mais essa taça. Paysandu, com garra e com raça, não param de cantar. Oh. E quem é do Super Pop, dá-lhe bicada pra todo lado. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Paulinho Maluquinho, Rian Torres, Felipe, o cara da Clube. vai, vai, vai. Já. Para Neto da CL, em cima, em cima, em cima, em cima, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, sacode! Então, os parabéns vão pra você! Te liga na liga desse som pressão. É o nosso hino tocando, gente, o gravizão. Tá ligado? São os polêmicos do pop. Tá ligado? São os polêmicos do pop. Te liga na liga desse som pressão. É o nosso hino tocando, gente, o gravizão. Tá ligado? Bacana, bacana, meus polêmicos. São os polêmicos do pop. Te liga na liga desse som pressão. É o nosso hino. Dale, DJ Edson. Hoje é aniversário do Moeda também, rapaz. Faz partida. É hoje mesmo? Panelinha. Tá valendo. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz partida. Panelinha, só falta jogar o camarote abaixo. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Meu amigo Louro também tá na área, hein, Louro? Come o dinheiro da saúde. Meu parceiro Rafael Lins também na área com a gente. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar. Trafique essa marca mesmo, irmão. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem meu maninho Aldo, come junto lá no Solomar. está aqui com a gente, ele é a primeira dama, Cíntia. Obrigado, meu parceiro Aldo. Gente nossa, gente amiga. E ele pediu essa aqui, Alisson! E acho o Rodrigo beijar na boca, hein, Roberta? Eu, hein? Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Doutor G, agora que tô... Cadê o Lourinho? Estamos... Tá ali, Lourinho! Não lhe vi. Essa é a nossa galera da Gentil. Foi com o... A gentileza que fortalece no corpo. Mas foi pena que acabou me demais. Valeu, doutor Gil, valeu, Lourinho. Raiz, me demais, me demais. Naldo, Biel, Iago. Se sonhei, foi com o anjo. Cobra Tatuá, a marca oficial da família Pop.